tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Hoje está fazendo um ano de que nós nos conhecemos. Como um vento que se arrasta, passa o tempo e eu sofrendo. Não tenho o que quero, tudo o que sonhei, eu sozinho que te amei. Por você tudo faria, mas você não me queria. E agora sei, partirei e sei porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Tenho você mesmo ficando. Hoje está fazendo um ano e que nós nos conhecemos. Como um vento que se arrasta, passa o tempo e eu sofrendo. Não tenho o que quero, tudo que sonhei, eu sozinho que te amei. Por você tudo faria, mas você não me queria. E agora sei, partirei e sei porquê. Por quê? Por quê? Ficando. Com você tudo faria, mas você não me queria. Com você tudo faria. Toda vez que aqui chego, eu não quero, não quero partir. Pagarei todo o ouro do mundo se pudesse ficar sempre aqui. Em teus olhos ao verde do mar, em tua alma o azul deste céu. Toda vez que eu devo deixar-te, a saudade me fala de ti. Minha casa é tão longe, mas meu amor mora aqui. Tu és o sol para mim. Quero ficar e não deixar-te mais, porque toda vez que eu devo deixar-te, sinto tanta tristeza e dor. Só me resta a certeza que tenho de voltar aos teus braços, amor. Na minha casela, Ju, ma il mio sole sta qui, tu sei il sole per me, e non vorrei, lo sai, lasciarti mai, perché ogni volta che devo lasciarti sento tanta tristezza nel cuore, e mi resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Ogni volta che torno, non vorrei più partire. Pagherei tutto l'oro del mondo se potesse restarmene qui. Se potesse restarmene qui. Ma tornerò, tornerò, sì, sì, tornerò. Continuo a ouvir Ouro e Platina. Thank you.

te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arcoador. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Desculpas, provoco uma briga, digo que não estou. Vivo num clipe sem nexo, um perro retrocesso, meio bossa nova e rock and roll. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor, meu amor, meu amor. Mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor. Te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, y un poco de amor. Lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, mi gorrión y un poco de pan, y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Passa agora na sua antena web Ouro e Platina. Col bene che ti voglio vedrai non finirai, ai ai ai ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai, ai ai ai ai. Anche tu in riva al mare tempo fa, amore amore, mi dicevi luglio ci porterà fortuna. Poi non ti ho vista più, vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio si veste di novembre, se non arrivi tu, ai ai ai ai. Luglio sarebbe un grosso sbaglio, non rivedersi più, ai ai ai ai ai. Ma perché? In riva al mare non ci sei, amore amore, ma perché non torni? È luglio da tre giorni e ancora non sei qui. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio stamani al mio risveglio non ci speravo più. Luglio credevo ad un abbaglio e invece ci sei tu, ia ia ia ia, ci sei tu, in riva al mare, solo tu, amore amore, e mi corri incontro, ti scusi del ritardo ma non mi importa più. Luglio ha ritrovato il sole, non ho più freddo al cuore, perché tu sei con me. Sei con me. show.